vezes pensamos que estaríamos indo para lá, para lá. Não caiba mais aqui, porque estás tão longe pra ver que o horizonte é tão lindo e já vai amanhecer. Me diga o que passou, que eu